dormindo eu li sua carta imensa, contando tudo. A primeira vez que eu soube o que pensa, soube de tudo e fiquei como quem não vive no mundo. E daí esse meu silêncio profundo. Eu senti que a tristeza ia chegar e mudar, ia tomar meu coração. Não me sinto culpado por não te amar mais. Talvez eu goste de me sentir sozinho, ser o fio desencapado, será que eu curto? Talvez eu não entenda muito bem, talvez não precise do cais. Talvez seja fruto do caos, do que a adrenalina me traz. E o falso alívio do tchau. Me aproximei de coisas, me afastei de pessoas. Mais fácil deixar ir do que pedir desculpas. Não sei como cortar sem te fazer sangrar. Eu me joguei no mar pra aprender a nadar. Eu te chamei no fim de tarde, eu te falei os detalhes. Eu combati o combate, onde que eu sou covarde? Onde? Se eu posso me arrepender, melhor não esperar pra ver. Apesar do coração, ainda tô vivo. Nunca vi tanto poder em caco de vidro. Já tá passando a chuva, agora é só o sereno. Eu posso ser a cura, já que sou veneno. Eu não tô me explicando, eu tô me entendendo. Oh, isso que tu não entende. Eu vou me encontrar quantas vezes eu quiser. Desafio achar um paraíso no inferno. Rap é tipo isso. No meio do fogo, um alívio. A arca no meio do dilúvio. Um caminho no meio da dúvida. Sempre que eu seguro o choro, vira música. Tente parar o rio e ele transborda. Tente parar o bom menino e ele se transforma. Tente não ser o resultado do seu próprio trauma. Tente ser aquele que quando for vão sentir falta. Fala, fala. Eu senti que a tristeza.